espaço 223 para o 160, centro da ECO. É 1093, bom dia, passando 216 para 160, centro da ECO. 1093, identifico. Identificou no 093. Desce mantendo 040, chegada a bom. Chegada a bom, desce no 040, no 093. 090, Cisco 040, está autorizado o procedimento X-ray? Sim, livre LS X-ray, capsula 0, isso para 2000, 2000 pés, altímetro no 0 no 5, chama chamado 0 no localizador, 0 no 3. Cisco 2000, no 0 no 5, autorizado LS X-ray, no 093. Estabilizado do LS-X-ray 1093. 1093, completa aproximação em LS. Cabeceira no 0, chimento e salvador em 198. Descendo 1095. 1895-093. Bom dia. Gol 1093, apesar do final 10. 93, bom dia, avistado. Vamos autorizar, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso na 10, gol 1096. Sem identificação, desce mantendo 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1095, chegada a Balmeri 1. Correto, informa sua transmissão 2 para 3, com interferência no fundo. Sim, confirma agora? Melhorou um pouco, mas permanece a interferência. Bono 093, solo 50, Libra direita, chega via Alfa, Juliette, portão 9. Direita, Alfa, Juliette, até o 09. Controle Recife, Salvador, bom dia, tem 3597, formação Eco, atinge mantendo 60. 3597, sem indicação, desse mantenha 3 mil pés, altímetro em Salvador, 095, chegada bom. 3.016, confirme? 1015. 3.015, chegada bom, se der 3597, obrigado. Controle Salvador, 09972, com a informação é? 09972, essa identificação. Esse mantém a 4 mil pés, altímetro em Salvador, 10, 95, chegada boa média 1. Sendo para 4 mil pés, boa média 1, autoriza etapa, já presente? Voa ETAP 9972. Voa ETAP 9972, obrigado. T597, reduz a velocidade para 230, nossa. Reduzindo, são 3597. Salvador, Rio 5975, possibilidade de voar com voa de ETAP, já presente. 3 ETAP, Rio 5975. Controle Federal 9972, Buenos, chegamos a ECO. Federal 9970, sem identificação, desde mantenha 5 mil pés, altímetro em Salvador, 05, chegada boa média 1. Vento para 5 mil, alguma chance de voar em TAP? Eu acho, a possibilidade. Vale, 9970. Aguarde, mantenha, escute e aguarde a possibilidade. Tá, desculpa. Rio 5975, sobreduração para interceptar o localizador do ar, curva direita para o 055. Chama estabilizado, Rio 5975. Direita 3597, redução velocidade 210 nós. 210 nós, 3597. Salvador, X-Ray, X-Ray. O 5975, complete à direita para o 065 para o Locus 2, chão estabilizado, está livre e IRS. Direita 3597, qual o número na aproximação? O número 3 na aproximação. Grato. Polícia Federal 9972. Prossiga. Podia liberar a velocidade na posição idade? Que redução de velocidade a partir de agora, trânsito vai seguir 12 milhas, 1727200 com 229 barras speed reduzindo. Eu não entendi, então, está liberada a velocidade? Redução de velocidade vai subir um 727-200 à frente, 12 milhas com 220 nós de ground speed. Gente. É. 5-7, vetoração para o sequenciamento de tráfego, via à direita para o 230, terá como limite o localizador. Direita para o 230, limite o localizador, da 3-5-7. A nota 2 desce para 3 mil pés, o último trem salvadora no 015. Desce para 3 mil pés, ajustado no 015, 09972. Zero na nossa 2, intercepte o localizador com rumo 040, chama estabilizado, isso é para 2 no pés. E pro 040, intercepte o localizador nessa proa, o 09972. Correto, isso é para 2 no pés, chama estabilizado, 9972. É isso, geral, 9972. O 5975, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95, Rio, 5975. Completa a chama a Torre 1-8, 95, 5975. 57, curva esquerda, proa 190, será como limite o localizador. Esquerda 190, limite permanece. Autorizado por 0, vento é 120 graus, 099. Pouso 10, receptando localizador, federal 9972. Deixa agora a transferência das comunicações. Guarda. Totalmente visual, pode prosseguir para 2 mil pés, 3597. 2000 pés está autorizado, agora o último vetor para o localizador permanece o altímetro no 015, 3597. Livre 2000 pés, aguardando o vetor, está 3597. Agora 57 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 160, chame estabilizado. Esquerda no 160, chamará, 357. A nossa torre estabilizada? Estabilizado. Pode aproximar sem ele assistir minha torre salvador em 1 no 8, decimal 95. 1845, vai chamar. Então, prossiga. Torre Salvador, 099-72. Aguarde a pista livre. Ajuste no 015. Guardando a pista livre, Sideral 99-72, ajustado no 015. Fez a notificação de voo? Siga visual, vai prosseguir a 1500 pés, correto? Siga visual, 1 no 1500 pés, altímetro em Salvador, no 015, direto para a Serra November, Mike Eco. Acione com o transponder 0153, 0153 no transponder, Serra Eco Hotel. Correu 5975, no solo 04, táxi via Alfa e Kilo, para o pátio 3. Já liberou Alfa e Kilo para o pátio 3, ouviu 5975. Liberou 9970, inicie redução de velocidade para 1709. Afirmativo, a partir de agora está sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente PRU e terá como limite o localizador. Finalizado no ILS X-10, tá 3597. 3597, complete a aproximação ILS X-Ray, cabeceira 10, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Chama a torre, muito obrigado, bom dia, até logo. Sete receptor 2000 pés, o altímetro em Salvador 015, aguarde o último vetor para o localizador. Para o 970 para o localizador, curva direita para o 070, chama estabilizado. 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, gente, Sideral 9972. 2 Salvador, bom dia, tá 3597, a 1 milha do Índia Serra. Bom dia, 3517. O ajustão 015. Todo autorizado na 10, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, 035 no 7. Sierra Eco Hotel. Mariposa em Serra Novembro, Mike Echo. Santiago 25, pouso em Serra Novembro, Mike Echo. Só tem frequência livre da Coreana com tráfego colocando 2345, não há tráfego no setor para reportar de conhecimento do controle. Tem frequência livre. Aí até o retorno, Salvador. Do 09932? A gente ainda não tem aqui a posição no sistema. Aguarde aí no pátio, eu vou checar com a infraero, se der 09972. Salvador em 1 no 8, decimal 9. Já chegou aqui o balizador, obrigado, hein? Ok, sente, federal 9972. 9972. Bom dia, Federal 970, aguarde a pista livre, ajuste no 0 ou no 5. A 3517, no solo 10, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 05, 3517. Federal 9970, pouso autorizado, 10, vento 120 graus, 092. Livre pouso, rocha, né? 63621, ciente da informação. É a autorização Galeão, por favor. 63621 para o Galeão, aguarde só um instante, cópia. Geral 9970 no solo Zuno 4, táxi via Alfa e Kilo, posição 612 a Lima, do Baixo 3. Alfa, Kilo, 6 Lima. Helia 219, cópia. Oceana 6211, autorizado Galeão 360, via Altezulu 44 até Porto Seguro, é o P9857 até Moço, decola 10, saída Sanvo 1, transição Doclo, controle 120.8 e o transponder 5013. Voo 360 para o Galeão, pela pessoa do 44, do Porto Seguro, na Pernão Vendor 87, demorou. Decora da pista 10, saída Sanvo 1, transmissão Doppler, transponder 013 e controle de saída do Salvador 120. Correto, o chame 6211, o chame para o pushback acionamento. dia, voo 1093, tá com a eco, portão 9. 093, tá autorizado Confins, 360 nível, Jean Pesulu 21, a decolagem da 10, saída Argo, Argo 1, é, após Elefa, segue conforme o plano, é, controle 120 decimal 8, e o transponder 5021. O 093 está correto, chama o pushback acionamento. Entra no 093. Salvador, bom dia. Oxa, né? 6211, por estacionamento do 04. Ali, Oxa, né? 6211, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chamar a táxi. controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, cruza 230 para 150. Rio 5973, identificação desse mantendo 2000 pés, altímetro em Salvador, 1015. Chegando para o Med 1. Tá bom, Med 1, pode voar direto Dunas, senhor, está presente? Bom, o senhor é 6211, está pronto para o táxi, seu base 131, autonomia de 4 horas, alternando Campinas. Gente, táxi na direita, chame para a decolagem, como se espera, então, 0621. Chamando para a decolagem, 6211. Informação, a TIS é da 10615 Zulu. A cobertura de Salvador agora está como? Pode só um minuto, eu vou verificar junto a tua. Ok, está pronto no ponto de espera, o senhor é 562 do número. O Rocha é 6211. É livre decolagem da 10, vento no 20 graus, 109. A linha de cola 62 do número. Nossa, 3? Escuta. Qual foi a informação artística que o senhor copiou? Eco. Ah, Eco, foi isso? Afirmativo. Acabei de verificar a informação Foxtrot curso da 0905. O senhor tem como verificar agora? Positivo, vou dar uma checada. Obrigado. Beijo, gente.